Por decisão judicial, a empresa de mineração Pau Branco e a Fênix Mineração estão proibidas de transportar minério na rodovia MG30, entre Nova Lima e Belo Horizonte, sob pena de multa de R$10 mil. A medida foi solicitada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que apontou prejuízos ambientais devido ao trânsito de veículos carregados de minério na rodovia. Segundo a promotora de justiça Andressa Lanchotti, autora da ação, a precariedade do sistema viário da região é agravada pelas 240 viagens por dia e pelo tráfego em velocidade incompatível com a rodovia. Além disso, em 2011, o Conselho Municipal de Meio Ambiente definiu o percurso para o transporte de minério, mas as empresas alteraram por conta própria o trajeto em 2015, passando a utilizar a MG30. Segundo o Ministério Público, caso a Justiça permitisse a alteração, estaria desconsiderando o licenciamento ambiental. Também estaria dando peso maior aos interesses econômicos das empresas, o que causaria prejuízos ao meio ambiente, à segurança e à qualidade de vida dos cidadãos. Para o Ministério Público, antes dos caminhões trafegarem no trecho, é preciso realizar estudos de impacto ambiental para atestar ou não a viabilidade do transporte de minério no percurso. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.